Recorda 3 minutos no controle do Zero 208, vou chamar. Controle ao gol 10, correção 2095. 1095, contato na barra da colagem, que deve sair da arma com 1, transição elétrica, para o nível de voo 360. Arbo 1, transição elétrica, nível 360, gol 1095. posto estabilizado. Yankee, decolada 45, chama o controle no 08. Papá, mais que alfa, controle Salvador, vamos ver. Live ao Centro Salvador 10, sucesso. Autorizada a final do procedimento do LFC, pista 10, desça para 210, altímetro 0017, confortabilidade. Azul, 2796, registro radar encerrado. Pula para o mês de voo 190, chama agora o controle era azul, 120, decimal 3. Terminal 9. Isso aí, chegada a bomba de uma para o nível do voo 0.0. Mas isso aqui não é 0.7. Control November, Victor 9, Shen Fuda. Shen Fuda, Pastor Ingress, Media Site. for para voar direto para ti. Passou a da casa para voar direto para ti. Cerema 302, autorizado a linha de colapso no 00 graus, 06. Boa, passando agora 9 horas, 8 milhas, rumo para Rio, tudo bem? Passando o passo no autorizado com ar direto do 090 da Topó, vamos conseguir tomar para todos. radar estimado 1-1-3, junto com a forma do rosto mais diante, uma atração de Taiguai, direção 1-0-1-8, resposta em direção ao Marco Pé. Marco sinal autorizado ali em manter, tá, 9-2-0-4. Via 3-0 via Ultra 9-2-0-4. 312, chama agora 5, 6, decimal 5, secundária 125, decimal 4. Para quem faz a bastante para ti. Autógrafo agora no 08. agora o centro de Recife, 128.8, secundário 126.0. Paulo, eu acho que está mais diante da presença autorizada do cruzamento da Náutica 1-0, reporte para gerar base pela direita da 1-7. 8, retorno 0 graus, 079, parte do controlado, 77. Zero, 0035, segue via lógica do código de frequência dele.